Fabiano Tailandense Produções. Fico na espera pra ver se você vem. A noite muito longa, mas tá tudo bem. Só falta você. O tempo é inimigo e corre devagar. Não há vontade louca de te encontrar. Estima tarde pra ser. E eu fico sozinho, por isso é reclamo. Tailandense Produções. Fico na espera pra ver se você vem. A noite muito longa, mas tá tudo bem. Só falta você. O tempo é inimigo e corre devagar. Não há vontade louca de te encontrar. Estima tarde pra ser. E eu fico sozinho, por isso reclamo. Tailandense Produções.